Entra, entra, sim. Tá, tá, sim. Nesta merda, quem odeia minha letra é cal. Puta sua boca, vou pra casa dormindo. Tipo, não sabe o que eu vou pôr na mama. Mas sou agressivo a te vir, filho da puta.